Quebrei as regras, mostrei o outro lado do jogo. Trocaram o palhaço e o circo ainda pega fogo. Que se fodam suas leis, proibir é proibido. Mas tentar proibir, som de diz é permitido. Quem não se vendeu e os loucos pra ser vendido. Nossa paz é pra ter guerra, nosso caos é corrompido. Boy que paga de bandido, bandido que paga de boy. Vilão que finge bem, recebe pra ser herói. Cobramos ideologia, pagamos som de orgia. Pra ficar rico com ritmo, matando poesia. Palmas pra hipocrisia, covarde filosofia. Vou te induzir pra ser aquilo que eu nunca seria. Periferia sangra, o nosso povo perde. Não divulga o som do amigo, apoia a página de nerd. Que brinca com o rap, vive de piadinha. Com a net que mãe bancou pra ele ser mais modinha. Acabo com a gracinha, pesado em cada linha. Quem ama show dos menudo, odeia rap escadinha. Porque canta real, incomoda a vizinha. Que fala mal de maconha e a filha adora balinha. Mas um sobrevivente direto da Zona Leste. Pra ele só lazer, pra nós a vida é um teste. Como o arte rupestre direto do Cangaíba. Meu rap marginal não combina com Just Biba. Pesado, insano, é som de maluqueiro. Meu corte é colombiano, revolta de brasileiro. Continuo pesado, chegando pique um cargueiro. Onde não existe amor e todo mundo ama dinheiro. Sem fama eu fiz amigo, com ela interesseiro. Depois de tanta mentira, não espere mais verdadeiro. Essa é a real do mundão. Não espere mais verdadeiro. Sou mau exemplo. Tira as crianças da sala, meu rap tem palavrão. Fala de crime, de droga e de bala. Exala, consumo e assumo sem vergonha. Que o mundo é tão careta quando não fumou maconha. Maconha sim, cannabis ativa. Pra viver uma morfina na sociedade nociva. Minha cabeça ativa, desativa neurônio. Aqueles que não suportam meu cérebro de plutônio. Filho de Antônio, correndo igual os de Francisco. Fumando que nem os de Marley, escrevo um quilo pro disco. E eu voltei, frio igual iceberg no beat do mordão. Pesado igual Landeberg, trampando igual Decaseg. Na saga meu sangue segue, mente maloca mil grau, viciado em tag. Sou uma praga com a pá de baga na bag. Levada raga no ringue, swing menos swag. Eu busco mais visão pra que o ego não me segue. Pra enxergar o Judas antes que ele me negue. E não me entregue minha cabeça bandeja de prata. Atento com as cachorras, meu coração vira lata. Colorzinho rolim, rolim infinim sem fim. Revelando os pecados na queda do querubim. Todos querem din din na Babilônia capital. Inicial não curto, prefiro mais Charlie Brown. Salve o original, nesse mundo de cópia. Clone no microfone igual fome na Etiópia. Levada própria que brota naturalmente. Olhe a serpente de forma naturalmente. Descarrego o pente com microfone ligado. Antes na solidão do que mal acompanhado. Cheiro de Caim, pô, me detectado. Mundo infectado, tô conectado. Desconectado da porra da televisão. Que compra o carnaval, copa e eleição.